VIP é só a Ticana saída Sanvo, Serra Alfa November, Sanvo 1. Sanvo 1, afirmativo. O TGV está correto, livre acionamento no pátio 5 e reforço táxi. Afirmativo, tem como acionar mais aí? Livre acionamento, beleza? Sim, já está autorizado, então assim que tiver pronto, acione e chame para o táxi. Perfeito, obrigado. Antes da Juliette, da 3305. Eu, da 3305, eu tenho o Sugate 5, Juliette. 95, da 3305, Juliette. Roger, America 230, clear taxi for Apron 1, taxiway India. At holding point, runway 10, report for takeoff. And pay attention, B2 Airbus A320 from Dan approaching gate number 5. Boa noite, por favor, chegada é e para 4 minutos 3, ajuste a 019. Brasil, chanela 6613. Chanela 6613, aguarde o estetoscópio, a saída é Salvo 1, transição ótima. Salvo 1, ótimo, nós estamos cuidando. Chanel 6613, cópia. Copia. O Chanel 6613, autorizado Guarulhos, 360, é o nível, via Pesulu 10, até Taubaté, decola da pista 10, saída Santo Ano, transição Mótiva, o controle 120 decimal 8, transponde 5005. 660, Campo 1, Mótimo, nós somos o 10 até Taubaté, controle do 08, transporte 5005, puxa, né, 6613. Bom, Neto, chama para o custo para a senhora Neto, 6613. Cadê lá? Cadê, Neto, 230, right, take off. Neto, 230, clear for take off, and 10, wind, 140 degrees, 06 knots. Let's take off 10, Neto, 230. approach American 230, passing 1800 for flight level 360. American 230, is that contact number 2 for the 360 Momo departure? On the 360 on Momo departure, American 230. Boa noite, Victor Via, chegada boa noite, 1 para o nível de voo 050. Cuidado, vai estar pela presente. Autorizado ele é que tem a estabilizado. Foxtrot, Golf Victor, autorizado o táxi. Chame na Papá. Chamarei Papá. Autorizado pouso na 10, o vento é 150 graus, 04 nós. Autorizado pouso na pista 10 azul, 2707. O Foxtrot Golf Victor, é autorizado táxi via pista 17, chame a linha de tópica da decolagem. Para o controle? Tá bom, 9707, minha pronta está. 25. 054, boa noite, Lisa Vila, chegada, boa noite, Juno, para 3.010, ajuste na 019. Controle libera a restrição de velocidade em etapa para o voo 970. Liberado, Golf Victor, informa aeronave da Azul, passando o eixo agora da 17, prosseguindo para o pouso. Após a mesma, autorizado decolar da 17, o vento é 140 graus, 04 nós, fica atento na possível história do vento. Autorizado, Chantax, 6313. Da noite do Brasil, chegar até o mês de ouro para 4.006, ajuste na 019. Ah, 4 Romeu, o Paz 3. Victor, decolado aos 4-0, chame o controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Fox Hot Golf Victor. Oi, papapá, o papatango, Fox Hot Golf Victor, uma boa. Tango, Fox Tato Victor, boa noite, acione o código 5004, uma fila 430, foi direto Lida. Eu vou a Lida, o 430 já, muito obrigado, Fox Tato Victor. Boa 9030, boa noite, você via, chegada, boa noite, Lola, para o número de 2050. Tango Fox Golf Victor, está contatado radar, cruzando 2.600 pés. Victor. Bom, 970, chamo todo, na frequência entre 8 e cima 9 e 5. 895, boa noite. Se à direita, chama no ponto zero, tá legal aí? Boa noite, voo 970, Elias Campovista. Boa noite, voo no 970. Autorizado, pouso, não no zero. O vento é 1,50 graus, 0,3 nós. O ajuste 1,0 no 9. Livre pouso no 0, no 0, no 9, voo 970. Zero 5 para 2006, autorizado eletrocinho, até se estabilizado. 2000, autorizado elétrico, informar essa frase, vou mandar. Já digo, a morte, a senhorita, o professor Atilio Frisa? Guarda. Aeronave Boeing da Gol, está na final, então zero após o pouso da mesma. tá autorizado a alinhar e manter, 1-0. Passa, 1-0, nossa, gol, liga, já manter, 1-0, né, 3-1. Então, o Fox Golf Vista veio ao ginásio. O ginásio, o Fox Golf Vista. Queria soletrar o ginásio, por gentileza, Sérgio. Fox Golf Vista, o ginásio. Oscar Golf November Alfa Victor. Olha, João, November Alfa Victor. Muito obrigado, Sérgio. São 7-0 no solo, aos 4-7. Táxi autorizado via Alfa Juliet, portão 8. Portão do Fox Golf Vista, semicentro Recife, frequência 125.1, alternativa 22.35. Alternativo Série 251, alternativo 12835, muito obrigado, é uma boa. Recife, uma boa, é o Papatango, Fox Fox Fox, Trante Golf Vista. Frequência do controle Salvador. 12835, confirma. Recife na frequência 125.1, alternativa 22.35. Transponder 5012. Sexta zero atrasado, Recife, rota do plano, pisolão no sete, Pouca Caju, na saída, 502-208-3307. Correto, 3305, o chame tá o pushback, acionamento. Vai chamar. Alternativa 2, 2, 3, 5. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 5. 9020, dizendo para aproximação, chame tudo, frequência no 8095. 95, obrigado, Tata. Boa noite, na base 020. 9060, boa noite, aguarde a atualização de pouso, ajuste no 019. 019, aguarde. Está 3078, até o fim de retorno. Obrigado, 3070, a gente permanece. São 9020 no solo, ao 00, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, até 9020. Fica aguarde só um instante na posição, a aeronave para ingressar agora no pátio, a aeronave da Gol, aguarde só um minuto a autorização. Vai manter a posição, 3070. 324, possível antiga para 3.006. Tá, 3305 aprovado, pushback e acionamento, chama o táxi. Se o Sistema 9020, mantenha a posição inicialmente antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, está 9020. Após a aeronave da companhia finalizar o pushback, a mesma irá posicionar a aeronave no pátio 3. Possível táxi via Juliette, mantendo sua separação com o tráfego, portão 1 no 0. Deixa assim possível para sair portão 1 no 0, da aeronave 020. 178, chame 2 de Salvador, frequência 198, decimal 95. 1995, com 131, 7 decimal 1. Chame 6264, lista para 2 mil pés, autorizado e ele é posse estabilizado. 7 mil pés, 7 2 na noite de Sovia, chegada do Mente 1 para 2 mil pés, ajuste 1 a 0 na base. Fechar na minha pista, não fez. Após o pouso da aeronave da companhia, autorizado alinhar e manter o negócio. Pode passar a aeronave da companhia de Lima, tem 3305, tá certo. Chame 6224, chame tudo na frequência 1895. 1198, no solo é o Zona 1, táxi via Alfa e Juliette. A posição é remota 113 do pátio principal. Remota 113 via Alfa e Juliette. Beleza. Salvador, Oxanã, 624, final 1, Oxanã. 624, Oxanã, Blanche, autorização e pouso. Portanto, 3305, autorizado decolar, dá 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-4 graus. Sendo rolagem, 3305. contato pista livre, autorizado pouso na 10, retorno 40 graus, 04 mais. Leve pouso, pista 10, Oxmeia 24, confirma a temperatura, por favor. 140 graus, 04 mais. Obrigado. 3305, decolando 13, controle 120, décima 8. 08. Ador, boa noite, 3305, 1500, nosso escuta. 3305, boa noite, tudo Mato Anjo, 3305, sai da Puca. 330, Puca. 3305. Paciente, eu sou aluno 6, táxi via Alfa, Juliette, o portal 02. Táxi Alfa, Juliette, portal 02.